Panorama Agrícola para 30 de junho de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 30 de junho de 2011, lua minguante, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. Um abraço da turma do Panorama Agrícola para você, nosso ouvinte. O ditado de hoje é: quem ouve com atenção, fala com proveito. Uma dica para facilitar a digestão, ouça com Simone Barrim. A análise do solo e seguro da agricultura familiar. Na entrevista, cooperativas capacitam jovens para a sucessão no campo. E no panorama regional, Chicão fala sobre a avaliação forrageiras de verão. Você pode acompanhar o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE, do Governo do Estado e também na rádio online da Assembleia Legislativa. Para participar do programa, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou telefone para 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para facilitar a digestão, é fundamental comer devagar e, de preferência, em local tranquilo, longe da agitação. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Reduzir riscos, melhorar o planejamento da lavoura e aumentar a renda do agricultor familiar. Com esses objetivos, a adesão ao seguro da agricultura familiar executado pelo MDA é realizada mediante a apresentação de análise de solo para agricultores familiares que contratarem financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, isso acima de R$ 8.000 a partir desta safra 2011-2012. Até a safra passada, esse procedimento era necessário para operações acima de 12 mil. Agora, os produtores familiares que contratarem operações de custeio agrícola, amparadas pelo CEAF ou pelo Proagro tradicional, acima de R$ 8.000, terão de apresentar ao banco financiador análise química e granulométrica do solo correspondente à área do plantio no momento da contratação do crédito. O objetivo da mudança é promover o uso de tecnologias que proporcionem melhores condições para o desenvolvimento das lavouras, e a iniciativa se insere em um contexto maior de conservação e manejo adequado do solo. O primeiro passo para o agricultor fazer sua análise de solo é buscar orientação para realizar corretamente a coleta de amostras. Você, agricultor, pode fazer isso por consultar um técnico da EPAGRE no seu município. Fique ligado no Panorama Regional. Avaliação sobre forrageiras de verão. A equipe local da EPAGRE de Bom Retiro, na região serrana, em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura do município e a Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí, Cravil, promoveram um dia de campo sobre forrageiras de verão na comunidade de Cambará. A referência sobre pastagens cultivadas no Planalto Sul sempre esteve voltada para as espécies de inverno. No entanto, as condições climáticas oferecidas nas estações de verão e outono levaram a refletir sobre a possibilidade de cultivar também espécies adaptadas para estas épocas. Desse modo, algumas unidades de observação foram implantadas utilizando o kit forrageira do programa Terra Boa, que é da Secretaria de Estado da Agricultura. E, nesse dia, então, os resultados foram avaliados e a metodologia empregada divulgada. O evento contou com duas palestras na parte da manhã e à tarde os participantes tiveram a oportunidade de visitar as propriedades de Wilson Luiz Cowling e Roberto Viggers, com então as espécies forrageiras Aruana e Mombaça, onde priorizam a produção de carne a pasto. As forrageiras são tratadas como lavouras cultivadas e suportaram de 6 a 8 unidades animais por hectare durante um período entre 3 a 4 meses. Houve a participação, então, no evento de mais de 70 produtores rurais, técnico dos escritórios locais da Epagre da região de São Joaquim, gerente regional da Epagre de São Joaquim, prefeito municipal, gerente da Cravil, e também a presença do secretário adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Então, importantes unidades aí para se avaliar a campo, importante é isso, né, que sejam avaliadas a campo, como alternativas também para preencher esse espaço, né, que a gente tem uma oferta pequena de forrageiras. Hamilton Weber Xavier, Chicão, Epagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Sucessão no campo, como manter a propriedade rural, como manter o jovem no meio rural. Essa é uma preocupação de todos no setor agropecuário de Santa Catarina. O presidente da OSESC, Marcos Jordan, diz o que a organização das cooperativas do estado de Santa Catarina tem feito para manter o jovem no campo. É, realmente nós, hoje, o estado como um todo, e o Brasil não é diferente, nós temos apenas em torno de 6% de sócios e cooperativas e jovens no campo. O que que você pretende fazer com isso? É o investimento na educação, na formação e na informação dessas pessoas, que eles entendam que a sua propriedade é uma empresa, que busquem na propriedade a lucratividade necessária para que fiquem na atividade. E cabe a nós, tanto como governo e cooperativas, fazer com que essas pessoas, esses jovens, conheçam e tenham uma direção, tenham uma opção de vida, que nós preparemos eles para enfrentar essa rotina do dia a dia. E a OSESC está investindo forte, nós temos hoje mais de 10.500 alunos do Cooper Jovem, que é jovem da agricultura, e que por certo dará um bom resultado no futuro. Esse número de 6% do agricultor vinculado a uma cooperativa agrícola é um processo que vem decaindo ou está estagnado já? Não, esse é um processo que está estagnado, está mais ou menos ficando nessa forma na agropecuária, enquanto que nas outras cooperativas, como de crédito em especial, tem crescido muito. Hoje nós temos em torno de 17% da juventude participando das outras cooperativas, outros ramos de cooperativa, mas na agricultura, infelizmente, que é o que representa o futuro do nosso estado, que é o que dá alicerce para o nosso estado, nós está permanecendo com esses 5 a 6% de jovem até 25 anos na atividade agrícola. Na sua avaliação, está faltando exatamente o quê? Não, eu acreditamos muito. Primeiro, falta preparo a essa juventude, uma visão empresarial para essa juventude, um trabalho forte, dando essa capacitação empresarial a essas pessoas, que eles não vejam no salário do mês o futuro dele na cidade, e sim que eles vejam o resultado da sua atividade e o reinvestimento do seu lucro na atividade, que cresçam lá na atividade e tenham oportunidades. Então, o que tem que fazer é prepará-los e conscientizá-los de que eles realmente montem a sua empresa e investam nela. Marcos Jordan, da OSESC, muito obrigado pelas informações. Muito obrigado. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo, com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.